senhorita, senhorita, tua beleza é infinita. Senhorita, senhorita, você é mais que tudo em minha vida. Senhorita, senhorita, tua beleza é infinita. Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Paixão igual essa que eu sinto por você, um arroxinho, um beijo, coisa e tal, fica gostoso se viver. Enquanto a noite corre pro final e dá lugar pro sol nascer, nesse teu gozo chego a passar mal, me sufocando de prazer. Enquanto houver um pagode, a gente se sacode, a gente aperta o nó, cochichando o pescoço da pequena, sobe a saia da morena e molha o peito do suor. Enquanto não houver saudade, a felicidade pintar com calor, vai ser um tal de pega, um tal de beijo, mexe, mexe, uma peleja, vai haver amor. Enquanto houver uma paixão igual essa que eu sinto por você, um arroxinho, um beijo, coisa e tal, fica gostoso se viver. Enquanto a noite corre pro final e dá lugar pro sol nascer, nesse teu gozo chego a passar mal, me sufocando de prazer. Enquanto houver um pagode, a gente se sacode, a gente aperta o nó, cochicha no pescoço da pequena, sobe a saia da morena e molha o peito de suor. Enquanto não houver saudade, a felicidade pinta com calor, vai ser um tal de pega, um tal de beija, mexe, mexe, uma peleja, vai haver amor. Magníficos, coisa e tal, do volume 1 dos primórdios de 1995. Antes eu toquei Banda Calypso Senhorita, versão de estúdio. Inclusive eu quero agradecer ao grande Bruno de Medeiros por ter disponibilizado esse arquivo lá no YouTube. Parabéns pelo resgate. E abrindo a sequência, Pepe Moreno, locutor, em homenagem aos radialistas de todo o Brasil pela passagem de mais, um dos seus dias, né? Porque o radialista ele tem 3 dias, que é 21 de setembro, 7 de setembro e também 7 de novembro. Olha aí que maravilha, né? 3 dias pra nós. Nenhum é feriado. Devia ser a feriado nacional pelo papel que a gente faz, né? É o mínimo, é o mínimo. Alô, ministro! Alô, dia do cavalo! Bora botar esse feriado pra rodar, meu amigo. É a nossa Bodega do Maguila, o melhor da música no seu rádio. E você pode participar também. 89-999-92-7022. Mas vamos deixar de enrolação, porque essa semana tá meio corrida pra nós. Não tivemos como gravar quadro inédito, mas a gente taca reprise no ar mesmo. Mas reprise de coisa boa. Então vamos trazendo aqui pra você a volta dele. O doutor das multidões, o doutor da família brasileira, em seu consultório virtual, atendendo e sanando as dúvidas dos ouvintes que estão sentindo aí todo tipo de dor, todo tipo de desconforto, todo tipo de flagelo mental, espiritual e físico. Tá chegando aí, doutor Vasco Alcaparra, na sua Bodega do Maguila. Doutor Vasco Alcaparra é quem tem a manha. Se a doença vem te incomodar, é ele quem vai te salvar, com os conselhos que vai dar. Doutor Vasco Alcaparra, cutucando a entranha, seguindo o que ele diz, pior você não ficará. Saudações à nossa audiência, sejam bem-vindos a mais um programa do Dr. Vasco Alcaparra. Eu sou o Dr. Vasco Alcaparra, doutor em naturismo, e venho por meio deste programa fazer um uma prestação de serviço com a audiência brasileira. O brasileiro que não vai ao médico. O brasileiro que não se consulta. O brasileiro que toma remédio adoidado, mete 2, 3 remédios na goela, toma de uma vez e acha que não vai ter consequências. Há sempre consequências e eu, Dr. Vasco Caparra, que estou aqui neste programa, irei responder, irei sanar as dúvidas de vocês, da nossa audiência, e ressalto, se o SUS não lhe ajuda, eu lhe ajudo. E o nosso tema de hoje é sobre uma coisa muito importante com a qual nós não podemos viver sem, é o sono. Todo mundo gosta de dormir, aliás, 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo. Mas tem gente que simplesmente não dorme, por mais que queira. Vive com insônia e recorrendo a todo tipo de remédios, e isto é bastante perigoso. Inclusive cresce na internet as chamadas pseudociências, como a do tal ciclo do sono, onde você dorme 1 hora e meia, acorda e simplesmente dorme de novo, mais 1 hora e meia, e não dorme o tempo todo. Vive só dormindo 1 hora e meia, acorda, dorme de novo, acorda, dorme de novo. Tudo isto não passa de uma grande balela. Eu, quando quero dormir, o que que eu faço? Eu faço o seguinte, e recomendo isso também para você. Eu encosto numa parede, deixo as minhas costas bem retas, relaxo e tiro um cochilinho. É mais recomendado você fazer isso depois do almoço, no intervalo do trabalho, para tirar o atraso do sono. Agora, só não faça isso em locais com muito movimento, para não pensarem que você está passando mal ou um cachorro lhe confundir com um posta e mandar aquele torpedo. Outra alternativa recomendada é a privação de telas. Então você que fica vendo tico-tecos até tarde e depois reclama de insônia, abandone este hábito maligno e vá dormir, que você acaba ganhando mais a curto, médio e longo prazo. Se eu pudesse, falaria muito mais sobre o sono, mas vocês acabariam dormindo. Então iremos para uma pausa comercial. Daqui a pouco regressarei com as mensagens de vocês, ouvintes da nossa audiência, tirando as dúvidas e falando sobre os problemas de saúde que lhe afligem. Apenas alguns minutos e já regressamos convosco. A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! 7:26. Áries, 21 de março a 20 de abril. Hoje, você vai se sentir o rei ou rainha da selva. Convites de amigos e novidades vão pipocar. Respire fundo, mantenha o otimismo e encare o dia como se estivesse escalando o monte da produtividade. No fim, sua recompensa. Arte, música e quem sabe uma poesia que te faça rir ou chorar. Touro, 21 de abril a 20 de maio. Tá com aquele peso nos ombros? Hora de sacudir a poeira e dar um tchauzinho pro drama. Sua carreira está prestes a subir de nível. Mas lembre-se, um momento zen e um pouco de introspecção nunca mataram ninguém. Pratique uma filosofia nova, do tipo, se a vida te der limões, coloque num coquetel. Gêmeos, 21 de maio a 20 de junho. Que tal sair da rotina e dar uma arejada na mente? Viagem? Conversas sem fim com amigos? Hoje, sua criatividade estará a 1000 por hora. Então aproveite para se inspirar em tudo, desde uma formiga carregando uma folha até as últimas trends de internet. No próximo bloco, você confere previsões para Câncer, Leão. A sintonia certa do seu rádio já está no ar. 87,9. Difusora Comunitária, abraçando você. O pior programa do rádio está de volta. Dr. Vasco Alcaparra. Retornamos com o programa Dr. Vasco Alcaparra. Eu sou o Dr. Vasco Alcaparra, sou médico naturista e especialista em todo e qualquer tipo de doença. E estou aqui para ajudar a audiência que não tem condições de ir ao SUS ou que já está na fila do SUS há tanto tempo que já deu tempo de fincar raízes na terra. Tenho aqui 3 mensagens que separei já previamente das tantas que vão chegando para a nossa recepcionista. A primeira diz o seguinte, uma mulher que feriu a mão esfregando roupas no tanque. Ela está perguntando se essa sensibilidade nas mãos é uma doença ou se ela pode usar isso como uma desculpa para meter o atestado na firma. Minha amiga, eu não tenho culpa se vós tendeis mãos de bebê ou se você veste uma calça da lixa, porque há panos que parecem mais uma lixa do que qualquer outro tipo de tecido. Se vós não quereis ferir sua mão esfregando roupa, que já aconteceu comigo também no tempo das vacas magras, eu recomendo que vós compreis uma máquina de lavar. Se não quiseres gastar com a máquina de lavar, aí já são outros 500, pode mandar a roupa inclusive para sua mãe lavar, caso você more perto dos seus pais, ou então ande vestindo sacos de batatas, que pelo menos não precisam lavar direto. Outra mensagem de uma ouvinta diz o seguinte: ele está com o anel de casamento preso no dedo e não consegue tirar, já tentou de todas as formas, inclusive tomando anti-inflamatórios, e não consegue tirar o anel de casamento do dedo. Ele está perguntando se vai ter que amputar o seu dedo. Não necessariamente, meu amigo, mas o que mais me preocupa é o seguinte: por que vós quereis tirar o seu anel de casamento, o seu anel de compromisso? Se vós queres esconder alguma coisa, estás tentando se esquivar de sua mulher, de sua esposa, de sua amada? Eu não vou compactuar com este tipo de coisa, porque no programa Dr. Vasco Caparra nós defendemos o casamento, o matrimônio a todo custo, mesmo que os casais não se gostem, mas é uma convivência necessária. Não digo mais, pensasse em tirar o anel do casamento antes de sair tomando todas por aí. Sim, porque quando vós bebeis, o dedo incha, fica igual o do rei Charles, não o cantor, o rei mesmo lá da Grã-Bretanha. Outra mensagem aqui de uma ouvinte diz o seguinte: Dr. Vasco Caparra, é verdade que pingar enxaguanta bucal no olho deixa ele verde? Ora pá, nunca parei pra pensar nisso. Eu não sei. Eu não sei, por que vós não fazeis o teste, hein? Tente fazer o teste e me diga, me mande os resultados que eu gostaria muito de ver. Inclusive, se isso acontecer, eu posso até ganhar mais dinheiro com isso. Mas fato é que nosso tempo já se esgotou, não posso atender mais ninguém hoje. E agradeço a todos que mandaram suas mensagens para o 996969699BolaFora. E peço que tenham paciência, pois breve estarei retornando com mais dicas de saúde para a nossa audiência. Muito obrigado a todos e até a próxima consulta. Dr. Vasco Alcaparra é quem tem a manha. Seguindo o que ele diz, pior você não ficará. Bodega do Maguila, só se fala em outra coisa. Tá aí, você ouviu o Dr. Vasco Alcaparra na sua Bodega do Maguila, e semana que vem, se der tudo certo, tem quadro inédito, tem a volta do Quem Quer Ser um Endividado. Agora, meus amigos, vamos de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Deixa eu mandar um abraço aqui às mais de 250 rádios que transmitem o nosso programa no Brasil e em mais 4 países. Não tem como a gente mencionar todo mundo, mas muito obrigado a todos que estão junto com a gente, as rádios que eu não mencionar, um tapinha nas costas e o desejo de um bom fim de semana. Abraço a galera da Shockwave Radio, da Rádio Metró, pessoal de Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco, da Cidade FM, pessoal também lá de Maraial, Pernambuco, da Maraial FM 87,9. Alô, Lucivaldo, toda a equipe, aquele abraço. Coelho Neto, Maranhão, galera da Cidade Livre FM 87,9. Rádio Cidade Paraíba, de João Pessoa. Alô, Francisco, aquele abraço. Almenara, Minas Gerais, da Rádio Clube do Vale FM 102,5. Cruzeta, Rio Grande do Norte, Brejinho, Rio Grande do Norte, Rodolfo Fernandes também, Severiano Melo, pessoal de Serrinha dos Pintos, da VSFM, São Miguel, Coronel João Pessoa, uma audiência massiva que nós temos aí no interior do RN e também na capital, meu patrão Cleiton Costa, aquele abraço, pessoal da WRB, galera de Boa Vista, Roraima, da Rádio Estrelinha Estéreo, alô Líbia, todo o pessoal aí de Roraima junto com a gente. É Roraima ou Roraima? Eu sempre vejo o pessoal falando Roraima, alguns dizem Roraima, eu fico na dúvida. Se vocês puderem me sanar, eu agradeço. Alvarenga, Minas Gerais, também junto com a gente. Pelotas, Rio Grande do Sul, galera da Rádio Fragata. Passagem Franca, Maranhão. Itaberaba, na Bahia, pessoal da Ita FM 89,5. Aquele abraço. Bacabal, Maranhão, pessoal da Mearim FM e também da Forrozeira Web Rádio, Divina Web Rádio. Andradina, no estado de São Paulo, pessoal da Metrópole FM 87,7. Educativa FM, também de Aperibé, no Rio de Janeiro. Alô, meu irmão Raulzinho, Maro, Cauã, Zé Arthur, Juninho, toda a equipe aí da Educativa FM e, claro, meu patrão Jacó, galera da Comenig Lanches, sempre na escuta da nossa bodega Veia de Guerra, Vigia no estado do Pará também, Cariacica, Espírito Santo, Santana do Acaraú, no Ceará, Campos Salles, Ceará, pessoal da Campus FM, Fronteiras, Piauí, Vila Nova do Piauí, Campo Maior, no estado do Piauí, Milagres, Bahia, Bacabeira, Maranhão, Torres Vedras, Portugal, Satuba, Alagoas, enfim, daqui a pouco eu mando mais abraços porque agora é hora de escutar os áudios do povo que estão chegando pelo 89999927022. Nossa amiguinha Cícera participando do nosso programa direto de Matriz, o Camaragibe em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, eu quero a música de Agnaldo Rayol, O Fim. Ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Deus abençoe o seu programa, Maguila. Sou eu, a Cícera da Rua Belém, Brasília, direto de Matriz de Camaragibe, Alagoas. Um ótimo final de semana abençoado para você, Maguila. Amém, minha querida. Pois é, né? Uma perda, aliás, três perdas grandes que nós tivemos essa semana, né? Quincy Jones, produtor do Michael Jackson, daquela música We Are The World. Também o Agnaldo Rayol, né? Um dos grandes nomes da música de verdade popular brasileira. E também seu Tuta, né? Fundador aí da Rede Jovem Pansat, né? O pai do Tutinha, do Dr. Pimpolho, que também gerou a nossa paródia aqui do Dr. Bisonho. E nós vamos relembrar aqui, claro, vamos homenagear o Agnaldo Rayol. Obrigado pelo seu pedido, Cícero. Vai tocar nessa sequência. Vou atender também um pedido dele. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. Nosso amigo Adilson, lá de São Paulo, fiel ouvinte do nosso programa pela Rádio Máxima, tá pedindo música da Márcia Ferreira. Toque em homenagem ao Novembro Azul, dedicando para os nossos ouvintes e para mim também. Obrigado, meu amigo. Seu pedido é uma ordem. Os pedidos dos ouvintes, na verdade, são uma ordem. Então vem aí na sequência, Márcia Ferreira, Agnaldo Rayol e depois fechando, eu trago Bezerra da Silva. Pega eu, três carimbadas e mais uma sequência de ouro na sua bodega velha de guerra e vai participando. DDD 89999927022. Canta, Márcia Ferreira. Sinto a magia que se irradia do teu olhar. Leio a mensagem sutil do teu olhar. Não sinto dor, penso no toque da tua língua no paladar. Teu cheiro, imagino qual será o teu sabor. Ah, qual é o teu sabor? Ah, qual é o teu sabor? Ah, qual é o teu sabor? Ah, qual é o teu sabor? Quero amar-te uma vez. Mensagem sutil do teu olhar, tão sedutor. Penso no toque da tua língua no paladar. Sinto teu cheiro, imagino qual será o teu sabor. Quero amar-te uma vez. o negador Maguila. As músicas que ninguém tem coragem de tocar. A bodega toca. Mas dessa vez ele não se deu bem. Foi assaltar a casa de pobre, vê só o que aconteceu. O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração. O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração. Já pensou se o gato não tem um infarto, malandro, e morre no meu barracão? Eu não tenho nada de luxo que possa agradar um ladrão. É só uma cadeira quebrada, um jornal que é meu colchão. Eu tenho uma panela de bar e dois tijolos como fogão. O ladrão ficou maluco de ver tanta miséria em cima de um cristão que saiu gritando pela rua: pega eu que eu sou ladrão, pega ele. Pega eu que eu sou ladrão. Dando soco nas paredes e gritando esse refrão: pega ele, pega ele, pega ele, eu sou ladrão. É, pega ele, eu sou ladrão. Não assalto mais um pobre, nem arrombo um barracão. Olha que o ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração. Já pensou se o gato não tem um infarto, malandro, e morre no meu barracão? Eu não tenho nada de luxo que possa agradar um ladrão. É só uma cadeira quebrada, um jornal que é meu colchão. Eu tenho uma panela de barro e dois tijolos como fogão. O ladrão ficou maluco de ver tanta miséria em cima de um cristão que saiu gritando pela rua: pega eu que eu sou ladrão. Pega ele, pega ele, pega ele, eu sou ladrão. Pega ele, pega ele, eu sou ladrão. É, não assalto mais um pobre, nem arrumo um barracão. Por favor, pegue eu. Pega ele. pega eu, pega eu, que eu sou ladrão. Pega eu, que eu sou ladrão. Olha que eu não assalto mais um pobre, nem arrumo o barracão. Por favor, pegue eu. Pega eu, pega eu. Salto mais um pobre, nem né? Arrombo o barracão. Por favor, pega ele. Pega ele, pega ele, eu sou ladrão. Pega ele, pega ele, eu sou ladrão. Não assalto mais um pobre. Isso é música que não se faz mais. Bezerra da Silva, pega eu. Antes eu toquei Agnaldo Raiol, O Fim, regravação belíssima, né? Do grande sucesso do Altemar Dutra, Pedido da Cícera de Alagoas. E abrindo a sequência, Márcia Ferreira, Toque, Pedido do Adilson, lá de São Paulo. Agora, meus amigos, é o tempo da gente ter um encontro com o ministro Barroso. 2 minutinhos e na volta eu trago mais abraços, trago mais música e vou falar da polêmica. Qual o lado certo para se dormir na cama? Qual o lado certo para se dormir na rede? Existe uma explicação científica para isso, nós vamos falar disso e explicar melhor com mais detalhes, nos mínimos detalhes. Prossiga já já, depois do intervalo. Então, nem sai de sintonia, 2 minutinhos e daqui a pouco a gente está de volta com muito mais lereado para você. A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! 7:46. Câncer, 21 de junho a 22 de julho. Segure a emoção aí, Câncer. Hoje, o trabalho vai te dar aquele tapinha nas costas e dizer bom trabalho. E olha, pode até rolar um up na conta bancária, mas entre uma planilha e outra, que tal começar a planejar uma viagem ou algo que te faça sorrir mais do que um meme bem bolado? Leão, 23 de julho a 22 de agosto. É dia de mostrar sua juba ao mundo. Iniciativas em relacionamentos e união familiar vão rolar. Se tem algo entalado, é hora de deixar pra lá, rir das máscaras que caem e, quem sabe, conhecer pessoas novas que pensem que você é simplesmente fascinante. Virgem, 23 de agosto a 22 de setembro. Hoje, você ganha pontos de bônus na vida. Resolva pendências familiares ou finalize aquele projeto que te faz arrancar os cabelos. O trabalho vai fluir. Mas atenção, não deixe o estresse te fazer querer gritar com a parede. Respire, medite, ouça aquele som que só você acha incrível. No próximo bloco, você confere previsões para... Libra, está na difusora? Tá ligado na primeira! O pior programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta aqui na minha, na nossa Bodega do Maguila, para 26 estados também, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e participe. Nosso zap é este aqui. DDD 89 99992-7022. E vamos agora de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal que nos segue pelo Instagram, @ Bodega do Maguila, Bodega com U de uva. O Instagram entende que o nome bodega é palavrão, não está indicando o nosso perfil. Então pesquise, digite bem direitinho. Bodega do Maguila, Bodega com U de uva. Aí você encontra o nosso perfil, segue a gente e fica por dentro das novidades. Mandar um abraço aqui ao pessoal que está nos seguindo. João Pedro Sardinha, Phelps MacFergus, Rosilene Mendes, pessoal da Capital FM 87,7 de Teresina, Piauí. E também nossos amigos da Verona FM 87,9 aqui do Parque Piauí, Lourival Parente e toda a Zona Sul de Teresina. Mariaci 76, Jesus Penha 72, pessoal da Rádio Vocal Hits de Guarujá, no estado de São Paulo. Nossos amigos também de Ipatinga, Minas Gerais, da Rádio Destaque Net News, Riachão Maranhão, pessoal da Primavera FM 87,9, alô Manga Rosa, toda a equipe, aquele abraço. Rádio Canal também de Feira de Santana, na Bahia. E a nossa ouvinte Maiane, lá de Ipecaetá, também no estado da Bahia, mandando mensagem pra gente, pedindo um alô pra todo mundo que está ligado na Fazenda Rumo. A Helena, Isabel, Tamilinha, Davi, Guilherme, Gabriel e Sérgio, todos ligados aí na Patos FM 87,9. Obrigadão aí pela audiência. E falando em Bahia, rapaz, hoje nossa audiência baiana está mais do que forte. Ó, quem tá mandando mensagem aqui pra nós é o Josevan, lá de Nova Itarana, na Bahia, ligado pela Rádio Cidade. Fala, Josevan! Boa noite, Maguila! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estou ligado aqui, viu? Moro aqui em Nova Itarana, na no Sítio Verde. Sítio Verde aqui em Nova Itaranga. Já tô ligado aqui no teu programa, que eu não perco, viu? Já tô ligado aqui, ó. Valeu, meu querido. É a nossa audiência aí sempre forte nos quatro cantos do Brasil. E mais uma vez eu reforço, participe 89999927022. Mas vamos deixar de enrolação, porque é hora de a gente abordar este tema polêmico. Eu falei lá no Instagram do nosso programa, né, que eu estou com problemas sérios para conseguir achar um lado bom da rede para dormir. Minha coluna não se acostuma a dormir em rede, né? Passei 20 anos da minha vida dormindo em cama, agora que eu preciso dormir em rede, minha coluna não se acostuma. Mas, tem gente que diz que o melhor é você dormir virado para a parede, outros dizem que é melhor dormir de costas para a parede, outros dizem que é melhor dormir de bruços, de barriga para cima, ou então de cócoras. Existe gente que dorme de cócoras, acredite se quiser. Mas afinal de contas, qual é a melhor posição para se dormir numa cama ou numa rede? É assim, nunca se chegou a um consenso de qual é a melhor posição. Existem algumas orientações, né, que nós vamos passar aqui para vocês sobre cada posição de dormir. Por exemplo, se você dorme virado para o lado, isso de certa forma ajuda na digestão dos alimentos, porque acaba melhorando o fluxo entre o estômago e o intestino, e aí facilita melhor a digestão enquanto você está tirando aquele soninho, véio, de lei. Tem gente também que costuma dormir de barriga para cima, né? Mas, quem dorme de barriga para cima geralmente tem uma tendência maior a roncar forte, a ter a apneia do sono, né? Que é aquele distúrbio que você para de respirar por alguns segundos e depois volta enquanto está dormindo. Isso é muito perigoso porque pode tirar o oxigênio do cérebro. E também aquela velha lenda, né? Aquela velha superstição da pisadeira, porque quando você está dormindo de barriga para cima depois de comer muito, né, fica tipo uma espécie de paralisia do sono e a barriga fica um peso, como se estivessem pisando em cima de você. É ruim, é muito ruim, eu já passei por isso, é extremamente ruim, então não durma de barriga para cima. Mas tem gente também que costuma dormir de bruços, ou seja, de barriga para baixo. Isso também não é benéfico porque acaba desalinhando a postura da coluna e todo o peso vai para baixo e você fica sem respirar, o pescoço fica torto, dói, depois não há tandene que dê jeito, essa que é a verdade. Tem gente que dorme, acredite se quiser, até do lado oposto da cabeceira da cama. A gente costuma dormir com o travesseiro virado para a cabeceira da cama, tem gente que dorme do lado contrário. Quanto a isso, não há oposição, né? É mais uma escolha da pessoa, mas ainda assim não deixa de ser estranho. Na rede, não tem jeito, né? Você dormir com as pernas para cima e a cabeça também para cima para o outro lado. Mas conseguir dormir de rede como eu durmo, sem se queixar de dor na coluna, é para poucos, né? Realmente só quem está acostumado, como nosso amigo de Assis, né? Nasceu dormindo em rede, tá dando joinha aqui, né? Ele já está acostumado, a coluna dele já é formatada para rede. A minha não é. Aí dá esse problema, né? Mas o importante não é você dormir de cama, não é você dormir de rede, não é dormir em colchonete, nem no chão frio depois do almoço. O importante é principalmente dormir bem. E não façam, por favor, não façam que nem eu. Eu só durmo 6 horas por dia. Eu tô com umas olheiras do tamanho do mundo. Não façam jamais como eu fiz, como dizia a música do Amado Batista, tá certo? Uma boa noite de sono é essencial, é importante. Olha, rapaz, temos áudio aqui, mais um áudio pelo 89999927022, nosso irmãozinho Frank Bezerra, lá de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Fala, Frank! Olá, meu amigo Maguila, beleza? Frank Bezerra, aqui de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Meu amigo, tem uma música que eu gostaria de ouvir. Ela é das antigas, hein? Com o cantor Alípio Martins. Essa música é do ano de 1984. A gente sabe que o cantor Alípio Martins faleceu em 1997, né? Sim, é um cantor paraense. Ele gravou essa música, Onde Andará Você? Eu gostaria de ouvir na Bodega do Maguila, né? Pode deixar. Agradecer a todos os ouvintes, rapaz, da Rádio Ativa FM 98.7 aqui de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Aos ouvintes da Rádio Web Palma de Santa Maria, Rio Grande do Sul. E aos ouvintes da Rádio Estúdio 21, também de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Valeu, meu amigo. Aquele abraço para você, um abraço a todos os ouvintes e todas as outras rádios, né, que sempre está aí transmitindo a Bodega do Maguila, esse programa que é show de bola nos finais de semana. Um grande abraço. Valeu, Zaço, meu querido. Seu pedido é uma ordem. Vem chegando aí a Lipe Martins. Onde Andará Você? E depois, Paulo Haddad. Esse cara não tem relação com o atual ministro da Fazenda. Paulo Haddad, ele canta pra gente a música Eu Gosto. Duas carimbadas, direto da vitrolinha do Maguila. E daqui a pouco eu volto pra passar a régua aí e fechar a banca.

apaixonei. A primeira vez que vi o seu olhar, agora fico triste de você chegar com essa história que vai me deixar. Espera, eu quero te dizer, me leva. Eu gosto de você, sinceramente eu não vivo sem o seu amor. Espera, eu quero te dizer, me leva. Eu gosto de você, sinceramente eu não vivo sem o seu amor. Espera, eu quero te dizer, me leva. Eu gosto de você, sinceramente. Paulo Haddad, eu gosto do acervo do grande Gilly Simons, Figueiroas, aquele abraço. E antes eu toquei a Lipe Martins, Onde Andará Você, pedido do Frank lá do Rio de Janeiro. Pois é, meus amigos, já estamos com o tempo estourado, não temos mais tempo para nada, finalizando a nossa Bodega do Maguila de hoje. Mas antes da gente ir embora, eu quero deixar um recado especial, porque a Bodega do Maguila apoia o Teleton 2024. Se você puder contribuir com qualquer valor para ajudar o trabalho da ACD em prol das crianças, dos adolescentes, dos adultos que necessitam dos serviços da ACD em todo o Brasil, e ajudar também essa entidade a expandir sua atuação para mais estados da federação, ajude com qualquer valor pelos números que são divulgados lá na transmissão, né, nas redes sociais da ACD, do SBT, enfim, e também pela chave Pix. doiteleton@aacd.org.br. Muita atenção, hein? É .org. doiteleton@aacd.org.br. Doe com qualquer valor que você já estará ajudando bastante a Bodega do Maguila. Apoie a causa do Teleton 2024, porque Teleton é gratidão acima de tudo. E antes da gente ir embora, tem também o nosso jabá, redes sociais, Instagram e Anjos é Silva Locutor. Tem também o nosso Instagram do nosso programa, @bodegadomaguila, e o nosso site bodegadomaguila.com.br, Bodega com U de Uva. Semana que vem eu tô aqui de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. E pra fechar com chave de ouro, eu trago Giliard, Doce Paixão, oferecendo especialmente para os nossos amigos lá da nossa FM 98,7 de Pentecoste, Ceará, e pra todo mundo aí que acompanha a nossa Bodega Velha de Guerra. Com essa que a gente finaliza o nosso programa de hoje. Nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Coração fica pequeno sem você, mas que vontade de viver, mas que desejo louco de querer. Doce paixão brota bem forte no meu ser, me dando força de gigante e a coragem de vencer. Como eu queria que o tempo me desse a glória de ter em minhas mãos o poder para transformar as coisas que eu quiser fazer. É minha vida buscando encanto da sua vida para viver, sofrer até que é bom quando amor existe em mim e certamente existe em você. Para transformar as coisas que eu quiser fazer. A minha vida buscando encanto da sua vida para viver, sofrer até que é bom quando amor existe em mim e certamente existe em você. Bodega do Maguila 87,9. Apoio Cultural. A Black Gigante Paraíba chegou com centenas de produtos e preços surpreendentes. Preços para esgotar todo o estoque. Antecipe suas compras de Natal. Veja as ofertas de eletro. Fogão 4 bocas R$55,90 mensais. Fogão 6 bocas R$85,90 mensais. Fogão 4 bocas R$73,90 mensais. Estas e outras centenas de ofertas em até 10 vezes só na Black Gigante Paraíba. Surpreendente. Show de promoções é na Play Fotos. Festa de aniversário com descontos imbatíveis e ainda concorra ao nosso show de prêmios. Em qualquer compra acima de R$30, você ganha na hora um fone de ouvido totalmente grátis e ainda concorre a vários prêmios. Dois smartphones, uma caixa de som amplificada e vários brindes surpresas. O sorteio será 25 de outubro. Venha participar da nossa festa. Promoção de aniversário, tudo mais barato. Revelação de fotos, celulares e smartphones, capas, películas hidrogel, gráfica rápida, banners e adesivos, brindes personalizados e informática. É Play Fotos 100% digital, 100% você. Avenida Coronel Fortes Batista, número 1886, próximo ao Banco do Brasil. Mais informações no 989-8409-6385. O seu sonho de construir a sua casa no centro de Zedoca se realiza com o loteamento Angelim, o mais novo lançamento da cidade. Loteamento direto em até 120 vezes com parcelas. Dona de casa, meu amigo pai de família, minha amiga mãe de família, olha a loja Araújo 20, na grandiosa festa hoje acontecendo para você, com as maiores facilidades para você comprar. Eu digo comprar barato é assim, porque a loja Araújo 20, você vai comprar calças, camisas, pagar apenas R$20, blusa R$20, leg R$20, mosquiteiro pra cama e pra rede, só R$20. Venha pra cá e aproveite. Vestidos, camisolas, só R$20. Aqui na loja Araújo 20. Venha pra cá agora e aproveite. A grande promoção, a grande festa, pra você comprar o melhor. Loja Araújo 20. Barato é aqui. Fica tranquilo, eu estou Libra, 23 de setembro a 22 de outubro. Socialite do Zodíaco. Prepare-se. Hoje, novas amizades vão surgir do nada. Reuniões, entrevistas ou mesmo um encontro casual podem te fazer brilhar. Alerta de amor. Cupido pode te acertar quando você menos espera. Escorpião, 23 de outubro a 21 de novembro. Hora de dar um olá sumido para alguém especial. Reencontros podem trazer aquele calorzinho e até abrir portas no trabalho. Hoje, seu lema é: eu sou invencível, até o próximo tropeço. Mas calma, sua autoestima e finanças estarão em alta. Sagitário, 22 de novembro a 21 de dezembro. Morda a língua antes de soltar aquele comentário afiado. Reúna os amigos e termine a semana em grande estilo. Pré-aniversário sempre traz um misto de emoções. Então, pegue leve e respire fundo. 8 horas e 10 minutos. Bem-vindo ao mundo conectado. Agora você pode ter na sua casa ou empresa muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da PJNet. Planos personalizados e valores que cabem no seu bolso. Veja mais filmes, jogos, navegue, converse, compartilhe. Curta suas redes sociais com ultra velocidade fibra ótica da PJNet. A melhor internet é PJNet. Conheça nossos planos. 98 984 87 44 41. 98 984 07 17 27. PJNet, qualidade e responsabilidade. Na Ultra Popular tem compra bem que a sorte vem. Mais de 2 milhões em prêmios, compra bem que a sorte vem. Tem mil prêmios de R$700. Bora lá! A cada R$20, mais chances de ganhar. Comprando só R$1, já participa da promoção e concorre a 2 casas de R$500 mil. Sorte vem, mais de 2 milhões em prêmios, compra bem que a sorte vem. Realização Farmácias. Natal antecipado Noroeste. Comece suas compras de Natal agora e garanta os melhores looks e os melhores presentes com mais tranquilidade. No Natal antecipado Noroeste, você foge das filas e ainda começa a pagar somente em janeiro de 2025 com seu cartão Noroeste. São 60 dias para começar a pagar. Você ainda concorre a mais de R$270 mil em prêmios. Natal antecipado Noroeste. As lojas que vendem moda. Atenção, Zé Doca! As inscrições para o programa Minha Casa Minha Vida do Residencial Nova Zé Doca foram prorrogadas até o dia 30 de novembro de 2024. Inscrições na Secretaria Municipal de Assistência Social, Avenida Stanley Fortes Batista Centro. O horário de atendimento é das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Para mais informações, WhatsApp 98 970 17 66 15. Não perca esta oportunidade de conquistar o sonho da casa própria. Identificação. Você está ouvindo o som que ressoa a cidadania. ZYX 204 em 87,9 MHz. Rádio Difusora Comunitária, a rádio da comunidade. Primeiro lugar em todo lugar. Uma emissora da Associação de Difusão Comunitária do Povoado Josias, município de Zé Doca, Maranhão. A partir de agora, começa mais um programa Show da Vida. Show da Vida, porque a vida é um show. Comunicação, Rubens Eduardo. Prepare o seu coração, é hora de sorrir e cantar. Notícia, música, informação. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Rubens Eduardo. Hoje é dia de ser feliz. Show da Vida. Comunicando com o Rubens Eduardo. Show da Vida. Olá, você que nos ouve pelo Brasil e o mundo. Está entrando no ar, começando agora. O meu, o seu, o nosso Show da Vida. Programa que eu faço com todo amor e carinho, especialmente pra você, viu? Você minha amiga, meu amigo, você minha amiga, dona de casa, meu amigo trabalhador, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E nós já vamos começar o programa, né? Assim, pedindo a bênção de Deus. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor. Meu amigo trabalhador, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E nós já vamos começar o programa, né? Assim, pedindo a bênção de Deus. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Olha que o amor puro de Deus. A minha também. Olha que o amor puro de Deus esteja invadindo teu coração, transbordando pelos olhos, alcançando assim as pessoas que você vê. Hoje é dia de ser feliz. Hoje é dia de acreditar que tudo, tudo vai dar certo. Por isso nada de ficar triste, né? Caso você esteja assim. A vida é difícil em certos momentos, mas a gente tem que sorrir, levantar a cabeça, pensar em Deus. Por isso meu conselho hoje é: sorria pra vida, pois se assim você sorrir pra vida, tenha certeza, a vida vai sorrir de volta pra você.